Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando no seu rádio. Que maravilha! O melhor programa de música sertaneja que leva até você, de segunda a sexta-feira, o melhor do sertanejão, sertanejo universitário. Muita música bacana passa por aqui. É um prazer imenso. Sou Silvio Ferraz e estou aqui no estúdio, levando até você esse programa especial, que com certeza a galera curte de montão, é líder de audiência. Hoje, quinta-feira, pré-fim de semana, dia 25 de fevereiro do ano de 2016, aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, tá curtindo a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso, tá bom? Vamos aí, que o nosso programa de hoje tem muita informação, tem muita música, e pra começar, eu já vou falar aí do Michel Teló. Michel Teló divulga música dedicada a Thaís Versosa. É o amor, né? É o amor que mexe com a minha cabeça, né? E que mexe com a cabeça do Michel Teló também. É amor demais, gente! Michel Teló liberou na última sexta-feira mais um vídeo do seu DVD Baile do Teló. Dessa vez o cantor divulgou a faixa Cantor e Atriz, dedicada à mulher Thaís Versosa, que recentemente deu a notícia de sua gravidez na página do Facebook. Está grávida de Michel Teló. Michel lançou diversos vídeos do seu novo DVD em seu canal oficial no YouTube, que já ultrapassou 1 milhão de inscritos. O atual single de trabalho do sertanejo, Tá Quente, que já está tocando aqui direto no Central do Sertanejo, aparece há algumas semanas entre as 10 canções mais tocadas do país. Além da música, Teló também tem cada vez mais destaque na televisão. Desde o ano passado, ele é um dos técnicos do The Voice Brasil da Globo, né? Não o The Voice Kids, mas o The Voice da turma adulto, né? Na Rede Globo de televisão. Já em sua primeira temporada, o cantor viu que deu um pulinho grande aí no... na sua carreira, né? Depois do The Voice. Que legal, né? O Michel Teló é um cara, assim, feito pra cantar música sertaneja, né? O cara vem aí daquele grupo Tradição, que bombava demais, e tá chegando aí com o seu sucesso. Tá Quente! É Michel Teló, no Central do Sertanejo. Boa quinta-feira! Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, hein? Falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que te pega, a gente foge. Sem ter hora pra voltar, você sabe muito bem aonde isso vai dar. Vem. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente, e o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, hein? Ah. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge. Sem ter hora pra voltar, você sabe muito bem aonde isso vai dar. Comigo vem.

te bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. De um homem que te amava e te queria, e tu deixaste de falar tudo, por favor. Que mal te fizeu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Ainda não te bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fizeu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fizeu pra tu depois ir me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda. Bastava a dor que teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz. Te peço por Deus, diga que mal te fiz. Que mal te fiz eu. Esse é o Gustavo Lima. Que mal te fiz eu aqui no Central do Sertanejo. Esse programa que é de primeira qualidade, que traz pra você as melhores músicas do sertanejão, sertanejo universitário, sertanejo romântico, sertanejo raiz. Tudo passa por aqui. Hoje é quinta-feira, pré-fim de semana. O que você vai aprontar nesse final de semana aí, né? Já tá começando a organizar, né, gente? É isso aí, hoje é quinta-feira, o pessoal já começa a entrar no clima aí do final de semana. Isso é muito bom, né? Finalzão de semana pra dar aquela relaxada. Essa semana aí, como é que foi a sua semana? Muito turbulenta? Foi uma semana calma? Espero que tenha sido uma semana com muitas conquistas, né? Pra todos nós. Olha que maravilha. O Central do Sertanejo continua trazendo pra você agora mais música bacana. Tô trazendo agora Humberto e Ronaldo, é sucesso no Central do Sertanejo. Boa quinta-feira. Na massa eu vivendo livre, solto pra voar. Chego na balada, pego quem quiser pegar. E no outro dia eu acordo sem me preocupar com nada. Só a danada da ressaca que é malvada. Mas é melhor sofrer de ressaca do que sofrer de amor, que no outro dia a ressaca já passou. E dor de amor não é assim tão fácil de curar. Mas quem quiser me laçar, vou logo avisando, vai perdendo a esperança. Porque nesse dedinho, ninguém coloca aliança. Solteiro, sim. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem corre atrás da polícia e quem dá satisfação é empregado. Eu sou solteiro, sim. Não me amarro pra não ser monitorado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda. Quem corre atrás da polícia e quem dá satisfação é empregado. Sofrer de amor, e no outro dia a ressaca já passou. E dor de amor não é assim tão fácil de curar. Mas quem quiser me laçar, vou logo avisando, vai perdendo a esperança. Porque nesse dedinho, ninguém coloca aliança. Ei, sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro.

Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com o olhar. Contigo até me prende, estou direito de viajar. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Se amando em uma hidro, vem como o brilho da estrela que brilha da ilha particular. Você merece o melhor, então vem aqui buscar. Fechou! É nóis! É nóis! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Oh, yeah. Tira o olho que essa é minha. Tá olhando pra ela, tá vendo que a top que é gostosinha. Tira o olho que essa é minha. Tá olhando pra ela, tá vendo que é top, que é gostosinha. Ei, malandro, tira o olho que essa é minha. Para que ela chegou, onde chega ela chama atenção. Pode ter mil mulheres na festa que ela vai ser a grande atração. Eu vou pra cima, oh, oh, oh, tô focado nessa mina. Chegou, onde chega ela chama atenção. Pode ter mil mulheres da festa que ela vai ser a grande atração. Eu vou pra cima, oh, oh, oh, tô focado nessa mina. Oh, oh, oh, hoje ela vai ser minha. Diz aí, sai do meio que eu não vou. Joga pra cima, joga pra cima. Olha o swing aí. Deus, hein? Sertanejo, tira o olho, eita, é o Central do Sertanejo na sua quinta-feira, levando até você muita música boa, muito sucesso pra animar, né, a sua quinta-feira, pra deixar assim um clima de alto astral e energia positiva, que só o Central do Sertanejo tem pra você. Olha, o intervalo tá vindo aí, na volta tem muito mais informações, na volta também tem muito mais músicas bacanas pra você curtir de montão, né? Galera, eu vou, mas eu volto. É rapidinho. Não muda de estação. Eu já tô voltando com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. Tô de volta com o Central do Sertanejo, trazendo pra você mais música, mais informações, um programa do jeitinho que você gosta, né? De segunda a sexta-feira, eu tô aqui com todo amor e carinho pra fazer esse programa bacana pra vocês, trazendo o melhor do sertanejão. E agora eu vou falar do Ribeirão Rodeio Music. Ribeirão Rodeio Music divulga as principais atrações e os artistas para 2016. A 12ª edição do Ribeirão Rodeio Music já está com grade artística de palco principal confirmada. No dia 16 de abril, sábado, a abertura oficial será com Wesley Safadão, que apresenta o Ribeirão, que apresenta pela primeira vez em Ribeirão, né? O Bruninho e Davi também fazem parte, Matheus e Cauã também compõem a programação desta data. Na véspera de feriado de Tiradentes, dia 20 de abril, a programação volta com as duplas Fernando Sorocaba, Taeme Thiago e o cantor Lucas Luco. No dia 21, tem Guilherme Santiago, tem João Bosco e Vinícius. Já no dia 22, tem Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone já ensaiando aí pra cantar os quatro juntos, né? Que vai sair um DVD dos quatro cantando juntos, Chitãozinho, Chororó e Bruno Marrone. No dia 23 tem Jorge Mateus, Humberto e Ronaldo, e também fechando aí as atrações, né, do Ribeirão Music 2016, Ribeirão Rodeio Music 2016. São nomes de destaque no cenário mundial brasileiro que estamos trazendo esse ano, afirma aí Matheus Calil, um dos organizadores do evento. Muito bacana, né? O Ribeirão Music, Ribeirão Rodeio Music. A venda de ingressos para o Ribeirão Rodeio Music começa na internet no dia 23, começou, né? Na terça-feira passada, dia 23 de fevereiro, no www.pagingresso.com.br. O Ribeirão já acontece aí há 12 anos, né? E vem bombando os rodeios aí, né? Com muita música sertaneja. Ê, maravilha! E essa dupla vai estar no Ribeirão Rodeio Music. É Jorge Mateus no Central do Sertanejo. O que você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ouça meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois eu tô querendo somar. Desculpe, desse jeito assim não dá. Drama. Você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ouça meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpe, desse jeito assim não dá. Ouça meu soma, deixe de drama.